Mas, bah, Manu, aqui é a Marcelinha DJ te desejando muitas felicidades, muitos anos de vida nesta data querida. Eu não poderia faltar de estar aqui te desejando isso. Te adoro, guria, um beijão.